alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí, o programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares, a alegria está no ar. Eu tô que tô, minha gente. Eita! É, menina, a partir de agora eu tô chegando aí com vocês, o programa Maurício Fares. Menina, ô macho, um abraço pra tu aí, macho, ó. Felicidades, tudo de bom, chuto na canela também, viu? Você vai falar, ô maldade, né? Pras meninas que ficam mandando beijo pra gente, um chuto na canela. Você queria que eu mandasse o quê? Ora, mas tá. Se enxerga, rapaz. Qual é, macho? Vem com o papo aqui pro meu lado não, viu? Vem pra tu ver. Olha, daqui um pouco eu trago a carta de destaque aí, viu? Nós vamos conhecer quem é que eu vou atender. Maurício tá brabo hoje, você viu só? Ah, brabeza danada. Isso aí, já viu. Isso é fogo de palha. Não passa disso aí, né? Mas daqui um pouco então eu trago a carta de destaque aí, vamos saber quem é que nós vamos atender, tá bom? E eu começo trazendo The Righteous Brothers, Unchained Melody. Música internacional muito bonita. Roda lá, meu Deus, menino. gente, a carta destaque de hoje é da garota apaixonada de Dom Eliseu no Piauí. Não, pera aí. Ô menino, até você mesmo errou, hein? É Dom Eliseu, é no Pará. E no Piauí é Eliseu Martins, que eu conheço, que se eu não me falha a memória, o Eliseu que tem aí no Piauí é Eliseu Martins, não é Dom Eliseu não. Dom Eliseu é no Pará. Mas eu vou fazer a correção. Deixa eu ver aqui no carimbo do Correio, que aí eu tenho certeza, né? Aí, tô falando. É Dom Eliseu Pará. Menina, você mesmo colocou errado aí, Piauí, ó. Eu, hein? Mas olha, até eu tô achando que você não é nem daí também, viu? Você botou esse nome de cidade aí, mas você não é nem daí. Porque você não teria errado, né? Mas vamos ver, daqui um pouco nós vamos conhecer a história dela aí. É a garota apaixonada de Dom Eliseu no Pará. Isso, agora tá certo. O Ângelo Máximo vem aí para cantar Um Estranho na Multidão. Roda lá, meninão! Um estranho sem amor, procurando meu destino, eu me perco entre outros que também vão seguindo, procurando como eu algum caminho. Um estranho sem relógio, sem ninguém a esperar. Tenho a luz do sol no céu azul, que aquece minha alma, ilumina meu caminho. Sou eu que sigo ali na multidão. Eu vou fugir da minha solidão. Céu azul que aquece minha alma, ilumina meu caminho. Sou eu que sigo ali na multidão. Eu vou fugir da minha solidão. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Minha querida amiga Marcileia Lima

as noites a chorar. Se sai com outros para me trair, eu peço a Deus para não voltar. Não me maltrate assim, peço por favor, pelo amor de Deus, vivo a implorar. Não quero sofrer, não quero chorar, sem seu amor eu não posso viver. Eu sei que um dia você vai voltar e acabar com o meu sofrer. E de joelhos agradeço a Deus tanta alegria que me faz chorar. Programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Meu amigão Bispo Santiago, tudo bem? Olha, ele tem um, isso é sobrenome dele, não é nome, não é profissão, não é a condição de religioso não, viu? Bispo Santiago é o sobrenome dele, né? Ele me mandou aqui, colocou uma postagem aqui para mim, o seguinte: existe somente uma idade para a gente ser feliz, somente uma época na vida de cada pessoa em que é possível sonhar e fazer planos e ter energia bastante para realizá-las a despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Essa idade tão fugaz na vida da gente chama-se presente e tem a duração do instante que passa. Mas aí, ó, outra coisa que eu falo com muita frequência, vocês vejam bem que eu tô sendo coerente com as coisas que eu falo, porque eu sempre falo que a gente tem que viver o hoje, viver o presente, viver o momento, que ninguém sabe o amanhã. O amanhã talvez nem exista, não é? Então, nós temos que temos que fazer acontecer hoje, agora, que nós estamos vivendo esse momento. O amanhã, o que passou, passou. O que foi ontem, foi ontem. O que vem amanhã, nós vamos esperar então que ele chegue. Nós não sabemos nem se ele vai chegar. Então, vamos viver o agora. O agora que é o importante. Esse sim, o agora é a nossa vida, né? Evaldo Braga, sorria, meu bem, sorria. Opa, roda lá, roda, roda, menino. Sorria, meu bem, sorria da infelicidade que você procurou. Sorria, meu bem, sorria. Você hoje chora por alguém que nunca lhe amou. Sorria, meu bem. Querida, o seu erro você vai pagar. Entenda que eu não posso mais te aconselhar. Confessa que você foi o meu grande amor. Sempre sorria, sempre. Thank you. procurou. Sorria, meu bem, sorria. Você hoje chora por alguém que nunca lhe amou. É, da mesma forma que tem muita gente que posta assim no meu Face frases interessantes, a própria Marcileia Lima, ela me colocou na verdade duas frases. A primeira eu achei um barato, gostei muito. Já essa segunda aqui, eu não gostei muito não, mas eu vou compartilhar com vocês, olha só. Não acredito em almas gêmeas ou frutas pela metade, mas eu acho que a gente se pertence de alguma forma. Olha, Marcileia, realmente, né? Mas alma gêmea tem sim. Você pode não acreditar, mas tem. Tem, de repente você vive a vida inteira à procura de alguém que seja a pessoa certa para viver ao teu lado. E é isso, quando você encontra isso, sim, a gente diz que encontrou a alma gêmea, não é? Então, isso aí na verdade. Agora, a fruta pela metade nem sempre, né? Eu não sei lá quem é que pegou a outra metade, então eu prefiro pegar uma fruta inteira. Mas nesse caso aí, você, até um certo ponto, eu concordo com você e deixo. Então, vamos dar 50 metade, eu acredito, e a outra metade, eu não acredito, tá bom? Aí eu tô acabando de dizer uma coisa e tá entrando em contradição. Né? Se eu não acredito em alma gêmea ou fruta pela metade, já estou dizendo que acredito metade no que ela postou e metade não. Mas é assim mesmo, mas tem que ser desse jeito, hora a hora. The Sandman, Total Eclipse of the Heart. Roda lá, menino, roda. Listening to the sound of my tears. Turn around. Yeah. Estamos apresentando o programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Olha, daqui um pouquinho, né? Depois dessa próxima música que eu vou rodar ainda aí, eu vou trazer aí a nossa carta de destaque. É a carta da garota apaixonada de Dom Eliseu no Pará. Já já nós vamos conhecer a história dessa menina. Eita! É, daqui um pouquinho, viu? Aliás, então vamos trazer logo aqui a música, né? Que eu falei que vamos rodar uma música, depois da música a carta de destaque. Vamos rodar o José Roberto. Tem um amor melhor que o seu. Isso aqui foi um grande sucesso nos anos 70, 80, né? Música muito bonita também. Legal, é o estilo daquela época. José Roberto, Tem um amor melhor que o seu. Roda lá, menino! Todo amor que eu lhe dei, você me ligou. Todo bem que eu lhe fiz, você se esqueceu. Você não vai ter alguém melhor do que eu. Mas eu já tenho um amor melhor que o seu. Eu não quero lembrar que você existe. Quando penso em você, até fico triste. Você um dia eu amei, mas não sei porquê. Agora tenho um amor melhor que você. Você não soube querer o quanto eu lhe quis. E agindo assim você só me fez infeliz. E um grande amor não soube compreender. Porém, meu bem, resolvi deixar de sofrer. Já nem quero lembrar o quanto lhe amei. Pois assim eu me lembro do que passei. Você não vai ter alguém melhor do que eu. Mas eu já tenho um amor melhor que o seu. Você está chegando aí para perto, está se aproximando mais do rádio, mais do computador, aumenta o volume. Isso! Prepare-se, porque agora é a hora da nossa carta destaque! E agora, a carta destaque do ouvinte! E a história de hoje, gente, é da garota apaixonada de Dom Eliseu. Ela havia colocado Piauí, né? Aí eu fiz a correção. Dom Eliseu é no Pará, né? No Piauí, é Eliseu Martins. Mas ela colocou assim: Olá, meu ídolo Maurício Fares, tudo bem? Tudo bem, menina. Olha, Maurício, me chame apenas de garota apaixonada de Dom Eliseu. Por favor, não fale o meu nome. Tá bom, menina, não vou falar, não. Maurício, eu sou uma mulher de 20 anos e acho que estou ficando pra titia. Eu acho que agora encontrei o que... Eu achava que estava ficando pra titia, mas acho que agora encontrei o que eu tanto sonhei na vida. Um rapaz decente, trabalhador, honesto e que diz me amar muito. Olha, Maurício, ele é um rapaz muito cobiçado pelas moças daqui. Pois além de tudo que eu te falei, Maurício, ele é muito lindo. A gente se vê todos os dias e quando ele vai embora eu sinto uma dor no coração por ter que ficar longe dele. Eu amo esse rapaz de verdade, Maurício. Ele sempre diz que só está esperando o momento certo para se casar comigo. Ele trabalha como motorista de ônibus e viaja sempre aí para Brasília. Eu conheço a família dele, todos eles gostam muito de mim, pois dizem que eu sou a moça certa para me casar com ele. Isso me deixa muito feliz, né, Maurício? Pois se até a própria família dele aceita, é sinal que nós vamos ser felizes juntos. Meus familiares também gostam dele. Só meu pai aqui fica muito preocupado, dizendo que mulher de motorista de ônibus nunca tem uma vida muito tranquila. Você acha que meu pai está certo, Maurício? Que essa vida de motorista seja assim tão perigosa? O que eu sei é que no dia que ele me pedir em casamento, vai ser o dia mais feliz da minha vida. Agradece a garota apaixonada de Dom Eliseu, no Pará. Olha, menina, riscos, né? Na verdade, qualquer profissão tem, né? Por exemplo, a pessoa ficar com medo de viajar de avião ou de ser piloto de avião, de repente, aqui no chão, cai um avião em cima dele, pronto. Vai morrer de acidente de avião. Você vai falar, mas nem no ar ele lutava, estava aqui no chão. Então, não adianta esse tipo de preocupação, não. Claro que não. Mesmo aí no que seu pai trabalha, não sei no que é que seu pai trabalha, né? Mas ele também corre risco de acidente. Então não é por ser motorista que ele vai ter um grau de risco maior do que os outros, não. Olha, eu mesmo viajei a vida toda. Se você quer saber, eu viajava todo final de semana. Eu terminava o meu programa na Rádio Nacional na sexta-feira às 10 horas da manhã, né? Eu terminava o meu horário. Às vezes tinha que sair de carro, viajar 2.500 quilômetros para ir, 2.500 quilômetros para voltar, para estar na rádio na segunda-feira de manhã. Eu saía na sexta-feira, porque nem sempre tinha avião para esses locais que a gente ia fazer shows. Então eu saía na sexta-feira, depois das 10 horas da manhã, já estava a minha turma me esperando, só pegava o carro, a mala já estava pronta, já vazava. Viajava a noite, a sexta-feira, a tarde toda, a noite toda, sábado, o dia todo, para chegar no local que ia fazer o show, né? Já na hora, praticamente na hora, só era tempo de passar uma água na cara e entrar pro palco para fazer o show. E na hora que terminava, ó, entrava no carro e capava o gato para trás de novo, para chegar. Viajava o resto da noite de sábado, de amanhã, o dia domingo todinho, a noite de domingo para amanhecer o dia na porta da Rádio Nacional para me fazer o programa. Então você vê, era uma vida maluca. Foram 25 anos fazendo isso aí. E nós tivemos 2 acidentes nesse período todo. Mas apenas danos materiais, graças a Deus, foram apenas danos materiais. Então a gente tem mais é que pedir fé e proteção a Deus, não é, menina? Então toda profissão tem risco. Toda profissão tem risco. Claro que ser motorista, né, tanto faz de ônibus como de caminhão, o risco não deixa de existir. Existe o risco, mas é quem está sempre com fé em Deus, quem sempre pede a proteção, quem sempre está aí com cuidado e dirigindo com responsabilidade, praticamente elimina 80% do perigo. Os 20% fica por conta do destino, né? Esse aí a gente não tem como fugir dele. Mas então você veja que nós temos uma grande chance de, em qualquer coisa que a gente fizer, ser feliz. E olha, eu tô tentando, eu tô achando aqui, menina, que você realmente vai ser feliz ao lado desse rapaz, viu? Vai. Vai sim. É, já que existe essa aprovação por parte das famílias aí, né? Essa preocupação do seu pai é natural, todo pai se preocupa com os filhos mesmo, mas essa já que existe essa aceitação por parte da família dele, por parte da sua família, vocês têm tudo para ser felizes. E olha, Deus ajude que não demore muito não para que ele te peça em casamento, e aí vai ser o dia mais feliz da sua vida, e você vai me mandar o convite também, que eu vou ter uma alegria, o maior prazer em saber que o seu sonho está se tornando realidade, viu? Garota apaixonada de Dom Eliseu no Pará. Minha gente, eu vou rodar aí pra você essa música. Pera aí, deixa eu ver qual que é. O que eu vou rodar? O que eu rodo pra você? Eu não sei nem o que eu vou rodar pra você. Ah, essa música aqui do Leandro Leonardo. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Esse seu jeito de me abraçar. Essa música é bonita, não é? Então, vou rodar ela pra você, tá? É por você que canto, Leandro e Leonardo. Vamos nessa, menino! Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você, tanto assim. É por você que canto. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. É por você que canto. Você me abraça, mas eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. É por você que canto. É por você que canto. É gente. Eu tenho que sempre deixar aqui o nosso endereço para que o pessoal participe, para que o pessoal escreva, não é? Quem quiser escrever, quem quiser mandar aí a mensagem por e-mail, quem quiser mandar uma correspondência através do site. Então, o site, vocês sabem, é www.radioestudiobrasil.com.br. E a caixa postal, que você vai mandar a cartinha, é 0633-71949-970, Brasília, 749, Maurício, você está falando errado. Deixa eu repetir. Caixa postal 0633 CEP 71749-970, Brasília, Distrito Federal. CEP 71749-970. Ok? Ok. Gente, vamos embora? Um abraço para todos. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Muito obrigado. Menina! Beijão, meu amigo, chute na canela. Ô, macho, um abraço, macho. Tchau, gente. Obrigado. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.